Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Hoje nós vamos falar do trabalho de uma pessoa que tem uma visão de mundo muito diferente e que transporta isso para o seu trabalho de uma forma muito bonita, e que eu tô muito feliz da gente ter a chance de falar desse cara, porque as pessoas precisam conhecer sobre esse cara, porque ele é muito foda. Hoje nós vamos falar do Makoto Shinkai e dos seus trabalhos. Vamos falar um pouco dos seus filmes, vamos falar um pouco dos seus curtas, dos seus clipes, das suas propagandas que fazem a gente chorar e a gente não sabe por quê. Enfim, os trabalhos que essa pessoa nos apresenta e que são tocantes à sua maneira. Eu sou a Adri e, citando um poema que apareceu em uma dessas obras, mesmo que a chuva não venha, eu estarei aqui junto com você. Aqui é o Seiji e dá pra resumir alguns filmes do Makoto Shinkai numa pequena frase. A fila anda, meu amigo. Se liga pra vida, porra. Pra que ficar se lamentando? Anda, anda, anda. Olha que a fila não andou pra maioria deles, hein? Aqui é o Jin e preparem suas cabeças, porque eu estou shippando muito o Makoto Shinkai com a Maria Okada. Caramba, melhor escritora com baita diretor, porra. Não, ele já é casado. Ele é casado, ah. Ela morreu. Ela morreu? Ah, não, droga. Ela não morreu, mas ela vai morrer. Porra! Caramba, cara. Cara, você... Por que você é assim? Desculpa, essa sinergia ia ficar muito bem. Caraca, meu Deus. Eu sei, mas não é o suficiente você desejar a morte da pessoa, né? Não, mas não, eu não tô desejando, é um fato. Vocês já estão acostumados como são as nossas gravações de estúdios de animação, então nós vamos seguir uma estrutura um pouquinho parecida. Se você escutou Ghibli, Pixar, DreamWorks, você vai reconhecer o jeito que a gente está fazendo aqui. Makoto Shinkai, ele nasceu em 9 de fevereiro de 1973. Já tem 43 anos, caramba. Já ainda, né, cara? Pelo amor. Pois é. É novinho, né? Bom, nasceu com o nome de Makoto Nitsu e é nativo de Nagano, né? Ele é um diretor de animação. Anteriormente, ele era um designer gráfico. Ele foi formado em literatura japonesa pela Universidade de Chuo, concluindo os estudos em 1994, onde ele era membro do Clube de Literatura Juvenil e desenhava livros ilustrados. Olha aí, ó, a carreira já vindo aí. É tudo errado, né? Formado em literatura e foi trabalhar com design. Não. aquele sobrinho designer que todo mundo tem, o sobrinho que sabe mexer no Photoshop. Ele provavelmente era o sobrinho de alguém, por isso ele se tornou designer gráfico. Ele precisava de dinheiro, né? Ué, só trabalhar com literatura não tava dando pra ele, não. Mas depois da sua formatura, né, em 94, ele foi trabalhar como designer gráfico, né, por 5 anos na empresa de videogames, a Falcon, essa empresa que é conhecida pela série de jogos, né, Wiz e o The Legend of Heroes, né, no qual ele fazia videoclipes para jogos e design gráfico e conteúdo web. Olha aí a experiência dele com isso, né? Tanto é que, assim, a gente percebe essa experiência dele, essa familiaridade que ele tem com esses meios, porque a forma como ele divulga os trabalhos dele, em alguns pontos, ele é muito pouco ortodoxo. Ele sabe usar a internet pra ir, ele sabe procurar outras formas de divulgar o trabalho dele, porque ele não começou direto um grande estúdio pra entrar na grande mídia e tudo mais. Ele precisou descobrir formas alternativas de ir contornando pra poder fazer o trabalho dele ganhar notoriedade, né? Pô, ele fez sozinho as primeiras obras dele, sozinho, na mão, caramba. Sem nenhum estúdio ajudando ele. Exatamente, sozinho. A namorada ajudava ele a dublar as coisas. Pois é, bom. Quem nunca? Pois, quem não tem, nunca teve vontade disso, quem, né? Quem nunca? É, então. Olha, eu vou falar uma coisa. De alguém que também trabalha com produção de audiovisual, amizade é tudo nessa hora. Quando você é pobre e fudido, cara, você tem que ter amigos pra ajudar você com os rolês, porque senão você não faz nesse nada. Momento, você... E aparentemente ele tinha bons amigos, nesse momento, né? Você pensa, se o Makoto Shinkai pode, por que eu não posso? Olha aí. Então, tirando o fato que ele é japonês... Ele é um gênio também, né? Cara, vamos combinar que se você é japonês, você tem uns buff aí natural, né? Então... Isso é tão otimista a sua mensagem, Odin. Basicamente a gente tá fudido mesmo, essa isso mensagem, tá sendo, né? Pode falar. Meu Deus, bom. Nessa época que ele também trabalhava como designer gráfico na empresa, ele conheceu um músico, né? O Tenon, né? Que é o Atsushi Shirakawa, né? Ele é responsável pelas trilhas sonoras de diversos trabalhos do Makoto Shinkai. A trilha sonora dos filmes dele, ela é muito sutil, ela não é grandiosa de maneira nenhuma. Todas as trilhas dele são muito intimistas, são muito singelas, o que combina muito com a atmosfera que os filmes dele passam, né? Justamente pela sutileza, justamente por ser pequeno. Não sei se pequeno é a melhor palavra, mas é intimista. E sabe ornar muito bem com a estética dos filmes do cara. Então, assim, foi uma parceria que deu muito certo. Se vocês voltarem no cast de Ghibli, mas é a mesma coisa do Hayao Miyazaki com o Joe Hisaishi. Não basta você ter um bom diretor de animação e um bom músico. Você precisa que o bom diretor de animação e o bom músico trabalhem juntos muito bem. E nesse caso, foi o que aconteceu. Sim, sim. Em 99, ele lançou o seu primeiro trabalho de reconhecimento, que é um curta-metragem chamado Kanojo to Kanojo no Neko, ou conhecido também aqui como Ela e Seu Gato. Ela e Seu Gato, seus pontos de... Sim, que ganhou diversos prêmios e marcou o início de sua carreira de diretor de animação. O Makoto Shinkai tinha feito antes um pequeno curta de 1 minuto e meio, né, o Other Worlds, mas assim, o destaque mesmo é Ela e Seu Gato, né. É muito bom, e depois a gente fala com ele com mais detalhes, né. Exatamente. Bom, algumas reviews chamam ele de novo Miyazaki. Ele próprio considera isso um exagero, e eu pessoalmente acho essa comparação uma bosta, acho ridícula, não desmerecendo o trabalho dele, não falando que é ruim de maneira nenhuma, e não falando assim, ele não chega aos pés do Miyazaki, pelo contrário. Ele é genial, mas é um trabalho, uma forma completamente diferente de contar a história. Claro, tem influências, como todas as obras de mídia têm influência umas das outras, tem, mas... A forma dele de contar uma história é completamente diferente da forma do Miyazaki. Eu acho que não faz sentido essa obsessão que a mídia tem por comparar bolinha com X o tempo todo, entendeu? Eu acho que isso, inclusive, acaba querendo simplificar um trabalho que não tem por que simplificar. Quando você coloca um rótulo desse, você tá, tipo, nivelando e tirando aquelas particularidades que tornam o trabalho dele tão único e tão marcante. Eu não sei como que vocês veem isso, mas eu, pessoalmente, acho uma comparação muito ridícula e não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu não gosto. Isso é uma coisa midiática, né? Que quando o Miyazaki, ele anunciou que ia aposentar, né? Tantas vezes, né? O pessoal tava em alvoroço. Meu Deus, Miyazaki, o gênio vai se aposentar. E agora... Quem vai ser o novo que vai seguir o caminho dele? É o novo sucessor, um cara que vai guiar a animação japonesa. Aí pensaram, Makoto Shinkai. É uma coisa meio messiânica, né? E agora, quem poderá nos defender? Poderá nos guiar agora, né? Então, Makoto Shinkai tá aí. Então, e as obras dele são muito boas. Então, ele é o novo Miyazaki. Mas não, Makoto Shinkai, ele tem um nome próprio já. Ele já tem uma identidade própria. Sim. As obras dele não são obras de Miyazaki, cara. Pelo contexto, pela imagem, pela mensagem. Pela temática, pela estética. Ele mesmo fala que o que introduziu ele nesse mundo foram justamente os animes, os mangás, as histórias que ele lia na juventude. E o filme favorito dele é o Laputa. Então, assim, é claro que tem uma referência, é claro que tem uma influência. Mas, gente, são uma coisa que eu acho muito legal no trabalho do Makoto Shinkai é que... É extremamente autoral. Você sabe dizer exatamente, identificar muito claramente os trabalhos dele. E é uma identidade muito própria que ele tem nos trabalhos dele. É uma coisa preguiçosa. Se a gente vê um veículo de mídia usando esse tipo de estratégia, eu acho meio preguiçoso. Então, sério, gente, parem, por favor. Nossa. Apenas parem. Eu não ligo. Porque isso não importa. O que importa é o filme. As pessoas querem falar que X é igual a bolinha, deixa elas falarem. Dane-se. Eu não ligo. E na real, se você pensar bem, é uma estratégia preguiçosa? É uma estratégia preguiçosa, mas vamos ser sinceros, o final não vai fazer diferença. Porque provavelmente quem vai ver, especialmente aqui no Ocidente, quem vê as animações dele são pessoas que já têm uma certa intimidade com isso. Justamente porque o trabalho dele é uma coisa muito específica, muito localizada... Entendeu? E outra coisa, se o cara ligasse porque ele fala... Puta, estamos falando que eu sou o novo Miyazaki. Pra começar, ele não teria sido chamado assim de começo se ele não fizesse por merecer. E quando eu digo merecer, eu digo ele trabalha bem. Se ele não trabalhasse bem, ele não ia receber essa... Ele tem um carinho. E justamente por ele ter carinho, eu duvido muito que ele vai pegar e vai deixar se mudar o estilo dele ou a forma que ele quer fazer uma narrativa só porque alguém tá chamando ele disso ou daquilo. Então, além de filmes de longa e de curta-metragem, ele também trabalhou como diretor de comerciais, por sinal. Aqui eu tenho que registrar que eu fico putaça da cara porque ele me fez... Tipo, amar dois personagens de um comercial de curso à distância. Melhor comercial. Ele produziu trailers de alguns jogos, produziu clipes de música. E, além disso, ele é o responsável pela adaptação de mangá e novel de alguns dos seus trabalhos. O argumento dos mangás e a novelização de alguns filmes dele são da própria mão dele. O que eu acho que é muito legal, porque detalhes que o autor tem não se perdem nas adaptações. Ok, vamos começar a falar dos filmes. O primeiro filme, como já foi mencionado antes, é o curta que, pelo menos o da lista, né? O primeiro filme que é relevante que ele fez foi o Kanajo to Kanajo no Neko, é Ela e o Seu Gato, né? A tradução quase literal, né? Que foi feito de forma independente. Ele demorou 5 meses pra fazer e foi pouco, considerando tudo. Foi pouquíssimo tempo, né? E é lindo. É isso, o gato foi dublado por ele mesmo, que é uma coisa interessante, afinal, na parte indie você tem que se virar. É que assim, vamos dizer assim, produção própria do Makoto Shinkai, sabe? Assim, sim. Ele é um exemplo de pessoas que querem produzir animação e não sabem o que fazer, faz sua própria animação caseira. Na sua casa, no seu tempo livre, depois do trabalho. Tanto que ele fez a animação e ele fez a dublagem. Ele e a namorada dele, que virou a esposa também, dublou ali o personagem. Ela não é importante. Como eu falei, se você não tem dinheiro, você tem que ter amigos. Se você quiser sobreviver pois nesse meio. E aí depois ele foi distribuindo, conseguiu chamar atenção, e o negócio ficou grande, ele ganhou prêmio. E isso porque ele fez durante o seu tempo livre de trabalho. Ele ainda tava naquela empresa lá de computação, né? Mexendo esse negócio. Por isso que demorou 5 meses pra fazer esse curta que é bem curtinho. Bem pequenininho, não, rapidinho. Não, cara, é bem cara, curtinho, cara, mas... experiência própria. Durou 5 meses, eu tenho certeza que ele não dormiu esses 5 meses. Com certeza, não, né? É, porque assim, leva um tempo do caralho pra fazer. Não é que ele fez no tempo livre. Ele fez o tempo que ele ia dormir, é diferente. Eu acho que quem vai gostar desse curta mais? Pessoas que têm gatos. O curta é narrado inteiramente do ponto de vista do gato, mostrando a relação dele com a dona dele. É muito bonitinho e quem tem gato vai reconhecer muita coisa lá. E vai talvez começar a amar o seu bichano um pouquinho mais, porque você percebe que ele realmente te ama, só que ele não demonstra isso da forma que você quer. Isso é muito fofo. E começa a lançar algumas tendências do trabalho dele, que é a singeleza, que é uma das coisas que eu sinto mais forte do trabalho dele, que é como você conta uma história muito bonita a partir das pequenas coisas. E os gatos do Makoto Shinkai, no geral, são grandes protagonistas nisso. Vocês vão entender à medida que a gente for fazendo, que a gente for falando mais. Que, na verdade, certo? O Makoto Shinkai, ele sabe trabalhar as relações humanas ou quase. Porque bichinho de estimação é quase humano. O forte dele é trabalhar relações humanas de um jeito extremamente foda. Nessa Exato. História, a gente vê o ponto de vista do gato, vendo as atitudes da dona dele, né, já que é uma jovem, e ela assim, ela fica feliz, ela tem que trabalhar bastante, tem momentos que ela chora, ela só quer um conforto, e o gato oferece esse conforto, porque o gato ama a dona, olha aí, ela ama, tanto que ela recusa, esse gato até recusa a parceira dele, não, sai daqui. Ele se considera o namorado dela. Eu não quero você, sua gata, eu tenho minha dona, que eu amo ela. Eu tenho a minha namorada pois já. É. O legal é que, assim, ele divulgou esse curta gravando em CD, saindo nas convenções e vendendo pras pessoas. E, assim, coisa mais bagaceira, mais fundo de garagem que vocês puderem pensar. Ele foi feito em preto e branco, as imagens estáticas se moviam muito lentamente. Eram os personagens em backgrounds de fotografias reais que ele editava em computador. Então, tudo feito de uma forma muito, muito artesanal. E ele, divulgando em convenções, ele chamou a atenção de um produtor de uma companhia que distribuiu oficialmente. Inclusive, ele foi incluído muitos anos depois em compilações de DVDs de um dos longas dele, na versão de DVD do Voices of a Distant Star, do Hoshinokoe, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, assim, ele foi primeiro vendendo de mão em mão, depois teve uma circulação em CD, por essa empresa que percebeu o trabalho dele. Tem que ganhar o pão, mas né? Mas a versão final saiu no DVD do Hoshinokoe, só alguns anos depois. E só pra constar aqui, que a gente falou lá atrás que essa animação ganhou algum prêmio, o prêmio que ela ganhou foi o Human Grand Prix in Skip Creative Human Awards, em 2000. Ah, ele também ganhou o Grand Prix em 12º... Douga de CG Animation Contest. É no 12º Douga CG Animation Contest, né? No 12ª edição, né, desse prêmio, né? O Douga CG Animation. Sim. E só pra fechar, se você gostou desse curta, se achou interessante, vá atrás também de uma outra animação recente, saiu esse ano, do Kanojutsu Kanojo no Neko também, né? Só que isso aqui é um remakezinho. Um remakezinho, obra do Makoto Shinkai. Não sei se é remake, eu não chamo é remake, de remake, na verdade, cara. Mas a ideia é a mesma, né? É uma Sim. minissérie de 4 episódios bem curtinhos, né? Que fala também de um outro gato com uma outra dona, né? E a gente vê o ponto de vista do gato nas ações da dona, né? E como ele gosta muito da dona. Às vezes ele não entende o que a dona tá fazendo. Às vezes ele acha engraçado. Outras vezes a dona fica feliz. Então se você gosta de animais, você vai gostar muito dessa minissérie. Que é legal e triste também. Ontem eu fiz a besteira, tipo, eu vi a série um pouco antes de gravar. Ah, eu vi o Dareka no Manazashi, que a gente vai falar depois, e esse, em sequência. Pegou seus lencinhos? Seus eu comecei a chorar de um tanto. E não foi pelo motivo que vocês estão pensando. Eu não vou dar spoiler, é cagada dar spoiler disso. Não foi pelo motivo que vocês estão pensando. O que pegou no anime, nesse de 4 episódios, foi uma história de crescimento que, assim, deu uma torcida no coração tão forte. Eu não tô achando que todo mundo vai chorar com isso. Mas se você tiver em um determinado momento da sua vida passando por determinadas coisas, aquilo vai te dar um pé na cara tão forte. Só que eles também são um tipo de catarse que às vezes faz muito bem. É o caso do Everything Flows, que é o anime, esses 4 episódios tem o subtítulo Everything Flows. O que faz eu acreditar que ele, na verdade, é uma prequel do curta, ou sei lá o quê. Algum outro rolê assim. O filme dele foi o primeiro longa, por assim dizer. Não sei, ele é um média-metragem, que é o Hoshinokoe ou Voices of a Distant Star, que foi o nome com o qual ele foi lançado fora do Japão. Ele estreou em fevereiro de 2002, foi exibido em algumas salas, foi lançado 2 vezes em DVD, uma em abril e outra em outubro do mesmo ano. Ele tem alguns elementos de ficção científica, mas aqui começam a aparecer alguns dos traços que são extremamente característicos da estética que o Shinkai adota no seu trabalho, que são os cenários riquíssimos, planos muito grandes, é uma coisa que a gente percebe em praticamente todos os trabalhos dele, planos muito grandes, céus muito detalhados. Aliás, a temática do céu, das estrelas, do espaço, ela vai aparecer de diversas formas em diversos momentos. Esse OVA, que tem em torno de meia hora, um pouquinho menos de meia hora, ele já começa a jogar alguns desses conceitos conceitos e elementos que vão ser abordados em outras histórias. Ele ganhou 2 prêmios, o Animation Kobe em 2002, em 2003 ele ganhou Seiyun Award por melhor mídia. A primeira versão dele, que saiu de novo, Porta de Garagem Total, foi dublada pelo próprio Makoto e a sua noiva. Olha só, o relacionamento deles vai evoluindo à medida que os filmes vão passando, o que é muito bonitinho, por sinal. É, mas a versão em DVD, a versão oficial, ela recebeu uma dublagem profissional. Que eu não gosto desse relacionamento aí, eu já falei. Ah... Não, não. Você não shippa ele? Não, tá errado. Seu ATP não é canon, tá é errado. Isso? Tá errado, meu chip não é canon, tá errado. Marucado. Não, não. Não, de novo, se você gosta da ideia de fazer uma animação e tal, se espelhe no Makoto Shinkai, cara, porque ele fez uma puta animação, cara. Cenários magníficos, cenários urbanos e cenários espaciais. E ele fez, é tudo, como a Adri falou, fundo de garagem. Ele fez na casa dele, sabe? Com o Macintosh dele, rodando aqueles programas assim, né? De After Effects, Adobe Photoshop, etc, cara, na mão. Será que foi feito no Tumbum? Não sei, não sei. Só pra constar, o Tumbum é o software com mais utilizado no mercado de animações. Você pode conseguir piratóxicos por aí. É, então, 7, 8 meses produzindo esse negócio direto. Ele saiu da empresa pra se dedicar a fazer esse negócio manualmente na casa dele. Ele dublando o negócio junto com a namorada, a esposa dele. Ralou pra caramba. Conseguiu fazer um negócio, chamou atenção, conseguiu muita coisa, um monte de premiação. Se espelha, gente. Makoto Shinkai consegue fazer isso sozinho. Esse filme visualmente é de tirar o fôlego. Sim. Sério. Os cenários, as cenas do espaço, porque parte do filme se passa no espaço. Olha, os planos grandiosos dele, os takes do céu, os takes de paisagens, os takes do espaço. Tudo plano aberto. Sim, sim. Dá aquela sensação de vastidão mesmo. Não é simplesmente um céu, não. É um céu que de alguma forma parece maior do que você esperava, entendeu? É difícil explicar isso. E é muito bonito isso. É legal você pegar esses planos muito grandes quando a sua temática principal são relações muito íntimas entre poucos personagens. Eu acho que cria um contraste muito legal. Uma coisa do tipo, ó, parece que é uma coisa que vai mudar tanto... Tanto, tanto, tanto, só que na verdade é só um grãozinho de areia no meio de uma praia. Aí, e você percebe também que ele dá voltas pra no final das contas contar histórias muito humanas e muito, muito simples. Por exemplo, essa aqui é um relacionamento de longa distância à sua maneira. É, acho que não, é assim, é uma história de... É uma simplificação escrota falar isso. Não, mas é uma história mas com... é um relacionamento de longa distância. É uma história com contexto de ficção científica, tá? Então assim, sim. Ele fala que tem um futuro, a humanidade, ela consegue viajar pro espaço, fazer longas distâncias, e nessas viagens eles encontraram um grupo de aliens que estão atacando, ameaçando a humanidade. Então a humanidade lança um exército para combater esses aliens lá no espaço sideral, e ele recruta pessoas, né? Uma dessas pessoas recrutadas é uma garota, e essa garota, ela gosta de um cara também, né? São estudantes, e assim, ela vai ter que se distanciar, afastar dele, né? Porque ela vai estar nessa viagem no espaço. E aí a gente vê essa coisa de ficção científica, por quê? Porque eles se comunicam por meio de e-mails lançados pro celular, né? Só que à medida que ela vai se distanciando, né, da Terra, porque ela precisa entrar no espaço para combater esses alienígenas, achar eles e combater, a mensagem demora mais para chegar na Terra, né? Por exemplo, ela tá chegando lá para Júpiter, chegando lá para Saturno, demora meses para chegar na Terra, chega lá para Plutão, demora anos a mensagem, e ela tá ali presa, né, naquele mundinho, né? Ela tá viajando numa viagem rápida da luz, tem uma relação de viagem de dobra no espaço, ela praticamente não envelhece, ou o ambiente que ela está em volta não muda muito, porque ela fica ali isolada, enquanto o cara está crescendo, está se desenvolvendo, e ele fica esperando a mensagem dela, até que momento ele vai ter que esperar essa mensagem, e a que momento ele pode se desprender, aquela mensagem que eu disse, a fila anda, ele vai ficar esperando muito tempo, será que vale a exatamente pena ficar esperando? Será que não? E se ela realmente ela esquecer de mandar mensagem? Vale a pena esperar tanto tempo assim? O amor dura tanto tempo assim, né? Como é que esse é cara um filme se casou? Que... Você tá querendo realmente destruir o relacionamento dele, né? Bem, mas o que eu acho mais bonito desse filme é que, como eu falei, são planos muito grandes pra contar histórias muito pequenas, né? Com todas as limitações, você percebe que a animação ainda tá um pouco engessada, assim, principalmente na animação dos personagens, ainda tem aquela coisa meio garajona, sabe? Mas os cenários, eles super compensam isso. É legal falar que essa obra também recebeu uma adaptação pra novel ainda em 2002, e mangá em 2005, os dois escritos pelo próprio autor. Ele mesmo vai explorando a própria obra em outras mídias, o que eu acho muito esperto. É assim que você ganha grana pra comprar o leite no fim do mês. Ou fazer outra animação. Ou fazer outra, mas eu acho que adaptar uma que você já tem pra nova é um pouquinho mais rápido, né? Fora que, assim, as adaptações dele, isso tem a chance de explorar coisas que o formato de filme ou de OVA não permite, por questão de tempo e tudo mais. E são muito bem feitas. Eu vi uma adaptação em mangá apenas dele, que foi a dos 5 cm por segundo, que tá muito bem feita. Adiciona elementos pra tornar a história mais rica, mas não enche linguiça, não fica colocando um monte de coisa que sobra. Ela enriquece sem desperdiçar. O próximo filme é um filme lançado em 2004, é o Kumo no Muko, Yakusonobasho, ou em inglês é The Place Promised in Our Early Days, né? Traduzindo, O Lugar Prometido nos Nossos Primeiros Dias. Esse é o primeiro longa-metragem, sim, dos filmes do Makoto Shinkai. Dura 1 hora e meia. E foi produzido de uma forma mais profissional. Teve um pouco mais auxílio, né, de profissionais, né, na animação. E distribuído também por uma grande rede, a rede Animax, né? É um filme muito bom, né? E ganhou vários prêmios, né? Ganhou o prêmio, né, do Seoul Comics Animation Festival 2005. A medalha de prata, né, no melhor filme de animação, né? Do Public Prize, né? Canadá Fantasia Film Festival. Awards for Art, né? Sim, o Award, né? O 44ª Convenção Japonesa, né? Foi melhor filme animado, né? No Festival de Filmes de Mainichi. Ganhou também um prêmio, né, de técnica e expressão, né, pelo primeiro trailer, né? No Tokyo International Anime Fair de 2003. Não é qualquer coisa. E é aqui que a gente descobre que existem prêmios pra trailers. Isso é legal pra caralho. Caramba. Eu não sabia disso. E atualmente tem um mangá sendo serializado, né? Com início de fevereiro de 2016. Mais uma vez, a gente percebe as escolhas estéticas. E aqui ele sabe usá-las de um jeito que cria desconforto. Você sente solidão, você sente desolação. Eu acho legal, né? Ele tem um mistério até. Ele acontece num mundo meio diferente, né? Um futuro, um presente, na verdade, diferente do que a gente conhece. Que ele diz praticamente assim de que a Guerra Fria continuou de um jeito assim que, no meio, o Japão acabou sendo dividido, né? Em zonas de influência dos Estados Unidos e zonas de influência da União Soviética, né? Ele é de Hokkaido, é pertence à União Soviética. O restante pertence aos Estados Unidos, né? E aí a gente vê esses protagonistas, né? São dois garotos e uma garota. E assim, eles moram na região ao norte do Japão, ao norte da ilha principal, né? Bem perto, assim, da ilha de Hokkaido. E eles avistam uma grande torre sendo construída na ilha de Hokkaido, porque foi a União Soviética que construiu. Sim, a gente não sabe o que é essa torre. Tem algum mistério, alguma coisa militar, provavelmente, né? E esses garotos têm um sonho, um desejo, né? Vamos construir um avião que a gente vai até lá, essa ilha, a gente vai ver o que tem nessa torre, né? E a gente tem muito esse desenvolvimento, né? Desses dois protagonistas, essa garota e um evento assim que a gente vê acontece no futuro, né? Dentro desses três personagens, né? O relacionamento dos três e esse mistério, sabe? É uma coisa bem confusa, na verdade, esse filme. Ele tem uma coisa militar, ele tem uma coisa de ficção científica e o romance, que é principal com esse drama, né? Numa espécie de triângulo amoroso. Não é um triângulo amoroso, na verdade é um cara e uma garota e o melhor amigo dele, né, querendo ajudar ele, né? É mais a busca de um sonho, praticamente, que eles querem também. Chega a ser quase um sonho. O foco principal nas obras do Makoto Shinkai, na minha opinião, é o cenário. Sempre é isso. Primeiro ponto, analisa o cenário, que é magnífico. A história, às vezes, é simples, algumas vezes profunda, algumas vezes genérica. Esse é um pouco mais simples, meio confuso até, mas uma pegada meio simples até, vai. Não é aquela coisa mega carga emocional profunda, na minha opinião, mas ele compensa pelo magnífico cenário. Não é a melhor obra do Makoto Shinkai, mas é uma obra muito boa. Um traço em comum de praticamente todos os trabalhos dele são uma narração em voice-over. Você escutar os pensamentos de um personagem. Tem gente que acha que não gosta muito disso. Eu pessoalmente adoro, porque você consegue conhecer de fato o que um personagem tá sentindo e dizendo pela própria boca dele. Dá essa chance de você conhecer os reais sentimentos deles. Eles contando seus sonhos, eles contando seus medos, eles contando como eles veem o mundo. É muito legal. Eu acho que esse recurso ele tem que ser bem dosado. Não, você não pode encaixar em qualquer lugar, não. Não, claro. Agora vamos pro próximo filme dessa listinha aqui do Makoto Shinkai. Possivelmente o mais conhecido dele. E um dos melhores, o primeiro melhor, que eu vi. É o melhor, eu acho. Não sei se eu posso dizer que é o melhor, cara. Vamos logo falar que é o 5 centímetros por segundo. Antes que alguém venha com a piadinha, não é um filme pornô. Não. Por favor, cabeça, viu? Pô. Cabeça cai. Cabeça vai se fuder, por favor, obrigada. Vamos usar os termos que o português nos deu, né? Os termos corretos, né? Esse foi o primeiro filme que eu vi. Primeiro de tudo, ele é... Não é a primeira tentativa, mas... Ele foi pro Slice of Life de novo, que nem ele foi no Kanojo, outro Kanojo no Neko. Ele apresenta uma estrutura um pouco diferente da maioria dos filmes, né? Até porque o jeito dele que ele foi feito, que na verdade ele é a junção de três histórias de momentos específicos na vida de uma certa pessoa. Cada momento tem o seu começo, meio e fim, podemos colocar assim, né? Só que todos eles juntos formam uma coisa maior. E além do cenário, que é tipo, extremamente exuberante, lindo, é uma coisa bem emocionante, ela é uma coisa que toca bastante, sabe? Quando eu vi esse filme, que eu não lembro o ano que eu vi esse filme, mas faz tempo a primeira vez que eu vi ele, eu passei por um amigo meu, e da segunda vez que eu vi ele, eu perguntei, ah, você quer que eu te passe outra coisa? Ele falou, não, você só passa a coisa de chorar. Mas também foi sacanagem, porque eu tinha mandado esse e o Anohana pra ele, mas enfim. Caramba! Você ajuda, você não ajuda, né? Vai se fuder, velho. Histórias pra desapegar mesmo, é? Tá bom. É que eu peguei, eu vi os dois juntos, mais ou menos. E a história básica é de um... Tem esse casalzinho, né? De que eles são crianças na primeira história. E você percebe já que tem aquele amor inocente. Só que eles se separam porque uma delas tem que morar em um outro lugar muito longe. E depois disso você fica só na perspectiva do menino, da relação. Você vê depois ele já na adolescência, depois ele é adulto. Como ele lidou com esse primeiro amor, o que aconteceu na vida dele. E você vê um amadurecimento também dele, né? É legal isso. Porque é difícil você fazer um amadurecimento tão verossímil numa obra, com tão pouco tempo. Porque o filme tem o quê? Tem uma hora e meia, é isso? Uma hora. Uma hora? Uma hora. É, e a gente tem que vir em três pedaços ainda. É difícil. E além disso, ele ganhou alguns prêmios, pra variar, né? Ele ganhou o Best Animator Feature Film On Asian Pacific Screen Awards de 2007. E ele também depois transformou isso em mangá, como a Adri já falou. Sim, por sinal, o mangá foi lançado no Brasil pela New Pop. Tá bom, é a New Pop, todo mundo já sabe que tá daquele jeito. Não fala mal da New Pop, que vai que ela resolve algum dia patrocinar. Ah, tá bom, vai, né? Mas a adaptação em mangá ficou muito bonita. É. Esse foi um filme que não me fez chorar, todo mundo falou, nossa, eu me acabei com 5 centímetros por segundo. De novo, eu acho que os trabalhos deles, você chora se tiver determinados momentos da sua vida acontecendo determinadas coisas com você. Talvez se eu tivesse visto isso em outro momento, teria me emocionado mais. Não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que eu não gostei. Pelo contrário, eu amei esse filme, ele é lindo, lindo. Só que tem o seu momento certo pra você de fato sentir ele batendo na sua cara. Mas esse é um filme que os cenários, a ideia do céu de novo, os céus que ele faz são muito bonitos. E toda a busca pelas estrelas, o espaço acaba sendo uma matemática muito recorrente. Ela é mencionada de um jeito ou de outro em vários filmes dele. Até uma das partes do filme se chama Cosmonauta. E assim, é uma história incrivelmente realista. É uma história de pessoas que crescem e se separam. E que separações doem, mas pode ser que você tenha a chance de se reencontrar com a pessoa. Apenas você passar por ela e saber que ela tá bem, saber que ela existe, saber que o mundo continua girando. O grande lance é como você lida. Exatamente. Tanto que no filme a menina lida de um jeito e ele lida de outro. E você só descobre como a menina lida muito tempo depois. Esse é como eu disse, a fila anda, gente. É aquela isso mensagem... Isso é spoiler, gente. Não, a fila anda. Nesse filme isso é spoiler. Na verdade, a fila deveria andar pra algumas pessoas, mas não então, anda. Então, não, porque assim, a mensagem dele, assim, tem gente que chora bastante, a mensagem é forte. Confesso que eu fiquei numa tristeza danada, cara, porque você fica triste. Eu sou shipper, porra, eu quero coisas felizes, né, então. Eu não sei, eu senti que teve um encerramento aquilo. Acho que o que me deixava mais triste não era a distância deles, era a falta de fechamento da coisa, entendeu? Mas não teve exatamente um fechamento. Teve um fechamento. Um fechamento para público adulto. Quando eu digo pra público adulto, é o seguinte: não é uma história pra criancinha, não é aquele amorzinho de shoujo, shonen que vai ser não isso, é Disney. Não é Disney, não é aquelas coisas Ghibli assim, né? É uma realidade, é a vida. Você teve. Às vezes, o final feliz é aprender a dizer adeus. Isso. Aceitar dizer adeus. Você teve o seu amorzinho naquela sua infância e você quer que esse seu amor volte pra você e você fique feliz e você. Na verdade, você quer que esse primeiro amor que você teve seja o seu amor verdadeiro e seja feliz pra todo sempre. Mas a fila anda, moço, a fila anda, galera. galera. Desculpa. A fila anda, a gente cresce. Por algum motivo do destino, você vai ter que se separar, cada um vai pro seu canto e segue a vida. Segue a vida. É isso que Makoto Shinkai muitas vezes faz. A vida segue, cara. Como eu já disse, Makoto Shinkai, ele não faz coisas pra criança, ele faz coisas para o público mais jovem, mais adulto, cabeça mais adulta. E é isso também, uma mensagem mais adulta. É por isso que eu acho que algumas pessoas se emocionaram tanto com esse filme, é porque talvez era essa lição que elas precisavam tirar, sabe? Que era do aprender a dizer adeus. Do aprender que tem coisas que, pra você se sentir bem, você precisa aceitar o final. Entendeu? Você precisa aceitar que teve aquele ponto final e que a vida vai seguir, que você vai ser plenamente feliz, a outra pessoa vai ser plenamente feliz e que isso não vai diminuir o que aconteceu. É uma coisa que eu acho muito bonita é que não diminui as coisas como apenas um amorzinho de criança. Não, foi importante, foi forte, foi algo que foi muito marcante pra essas pessoas, mesmo que tenha passado, aquilo foi importante, entendeu? Acho que não minimizar os sentimentos de adolescentes, não minimizar isso como se não fosse nada, e mostrar que, de fato, existe, e é sério, e é importante, e é grande, e mexe com você, e mesmo que você siga em frente, aquilo fez parte da sua história. Não é uma visão condescendente, ah, você é só um moleque e acha que tá apaixonado, foda-se. Não, é, assim... Você realmente ama aquela pessoa. Pode ser que a vida provavelmente vai te levar pra longe, mas não quer dizer que aquilo que você sentiu não era real. Por isso que, na minha opinião, é o melhor filme do Makoto Shinkai. Tem coisas alegres, coisas boas, e tem coisas que machucam. Machucam bastante, dependendo bastante da pessoa. Desse. Gosto bastante desse. Não, machuca. Esse aí eu gosto bastante, até porque foi o primeiro que eu vi, né? O impacto, tá? Os... E antes de passar pro próximo filme, eu queria puxar também a trilha sonora desse filme. Ah, pra ser mais específico, a música tema One More Time, One More Chance. Música bonita. Nossa, sim. Que puta sim. Que pariu. É uma... Essa deu uma balançada foda, balança, cara. Eu falei, eu não chorei nesse filme. Mas essa o olhinho quis começar a encher d'água, cara. Essa doeu um pouquinho. Final do filme, essa música tocando e relembrando toda a vida dos mas personagens. Mas foi aí que eu percebi que o filme teve um final feliz. Ela apresenta um vocal sozinho... Que ele é praticamente sustentado pelo violão. Ok, de vez em quando tem um ou outro instrumento, mas o violão é o mais presente, assim. E puxa, o jeito que ele canta, mesmo que você não entende exatamente o que ele tá falando, porque tá em japonês, né? Todo mundo que sabe o japonês. A forma, a estrutura, tudo puxa você de um jeito, assim, que é impressionante. O próximo filme é um filme lançado em 2011, né? É o Hoshō Okodomo. Ou como é o piorzinho. É o que eu menos gosto, né? Assim, em título em inglês dele é o Children Who Chase Lost Voices. Traduzindo, é Crianças que Perseguem Vozes Perdidas. Ele é o filme mais longo de todos do Makoto Shinkai, né? Ele tem mais de 2 horas, né, de duração. Ele tem quase 2 horas. E 50 e poucos minutos. É, ele tem quase 2 horas de duração. Como informações, as primeiras artes conceituais delas foram... do filme foi divulgado em 2009, após um ano de descanso, né, do diretor, né, depois que ele fez os 5 centímetros por segundo. E essa história também tem um mangá serializado, né, começando em abril de 2011, um mês antes do lançamento do filme. O Jin já disse, ele não gosta, quer dizer, ele achou mais fraco, eu gosto, é o mais fraquinho, mas eu gosto, poxa. Também é o que eu menos gosto dos filmes do Makoto Shinkai, né. Ele é um filme totalmente de fantasia, né. Ele primeira começa tentativa numa dele em fantasia, né? Nesse gênero então, também, tem que levar isso em conta. Sim, sim. Feito num mundo totalmente fantástico, né? Ele começa no nosso mundo, tem uma garota, né? Ela vive com a mãe, né? Só que a mãe, ela tá ocupada, trabalhando bastante, o pai já morreu, então ela tem que cuidar bastante da casa, até que ela encontra um animal estranho, né? Que ataca ela, só que ela é salva por um cara estranho também, né? Esses dois acabam virando amigos, se comunicam, depois tem toda uma história, uma jornada, né? Essa garota, ela é levada para um lugar dentro da terra, né? Depois que ele é atacado por esse animal, ela é arrastada para um lugar que, na teoria, fica embaixo da terra, aonde existe a lenda que você pode reviver os mortos. Isso, e justamente, exatamente. O professor substituto dela, ele tem esse desejo extremamente egoísta de reviver a esposa, porque ele não conseguiu superar a morte, o trauma por causa da morte dela, ele acaba arrastando ela meio que sem querer, sabe? E ela acaba acompanhando ele meio porque ela tá meio perdida. Você percebe no filme. E também ela tá boring da vida. Vamos conhecer esse mundo legal, fantástico, misterioso, que parece interessante, né? Na verdade, eu não sei se é exatamente boring. Porque se você for analisar ela, se você olhar pra ela, ela não tá depressiva, mas ela tá beirando uma depressão, parece que a morte do pai dela tá influenciando um pouquinho, mas não muito. Ela tá num estado meio neutro, puxando um pouco pra baixo, mas não é o suficiente pra realmente fazer alguma coisa ruim com a vida dela, sabe? E ela também não tem muitos amigos na escola, mas é meio que ela não tem amigos, não é porque ela é hostilizada, é meio que parece que ela não quer muito ter amigos. E fica nisso, nessa coisa de, não sei, ela, se você for analisar bem, ela é um personagem perdido. Ela não sabe muito bem o que ela quer, ela não está feliz, mas não está triste. No meio disso tudo, ela vê um monstro, parece um urso esquisito, é salva por um menino que beija a testa dela e ela fica meio confusa assim, fica feliz porque conheceu essa pessoa e fala, eu vou me encontrar com você amanhã e pá. Eu acho que ela tava um pouco meio depressiva e boring, a vida não é mais excitante, não tem nada interessante, perdeu o pai, a mãe tá sempre preocupada, ela tem que cuidar da casa, ela não pode ficar muito na escola porque ela vai direto pra casa pra preparar o jantar pra mãe, né? Então a vida dela tá meio cotidiana, chata, até que ela tem essa oportunidade de conhecer esse mundo mágico que fica debaixo da terra, conhecer criaturas mágicas nessa aventura. Então ela fica maravilhada, né? E assim, acho que vale a pena conhecer, né? E entrar nessa jornada desse professor também substituto que tem esse desejo, né? E ele acaba necessitando dela, né? E aí, lá nesse mundo mágico, ele encontra pessoas também, né? Descobre que existe um conflito lá dentro, lá embaixo também, né? De pessoas com preconceito, de pessoas da superfície. Depois encontra algumas pessoas assim, que podem ser amigos, pessoas que ajudam, criaturas mágicas e depois desafios também, né? E criaturas que perseguem ela e o grupo também, né? Então é o seguinte, ele começa interessante, né? Com essa coisa assim de, o que é esse monstro? E o que é esse pessoa que aparece? E o que vem esses militares, né? Atacando, ajudando e invadindo o mundo ali. E depois você vem toda aquela jornada no mundo de fantasia. No começo tá legal, no meio da metade tá meio enrolado, na meia um pouco meio chato, na minha opinião. Coisas até que emocionantes, tem outras que não. Parece um filme Ghibli genérico. E isso acabou me desanimando começo, um pouquinho. Né? E eu acho que me desanimou um pouquinho só porque ele é muito longo também, né? Se fosse uma meia hora a menos, eu acho que ficaria mais interessante. E pra constar também, né? Esse filme ele não ganhou prêmio, né? E quando a gente fala que ele tá no mundo subterrâneo, é um mundo subterrâneo peronomútil, porque é um mundo subterrâneo que tem céus, tem cachoeiras, tem natureza, você pode voar. A coisa de terra oca, aquele conceito lá de viagem ao... A história do Júlio Verne, né? Viagem ao centro não, da terra. Não, na verdade, a impressão que eu tive mais é meio que... Eles falam que é um mundo subterrâneo, mas eles meio trocaram dimensão mais. Parece que tem mais essa impressão, sabe? Sim, sim. Tem até oceano lá, porra. É como eu disse, um conceito de terra oca, que existe uma terra debaixo da terra, né? Assim, é um filme ok, legal, não é um dos melhores do Makoto Shinkai, com certeza, na minha opinião, mais fraco. Tem gente que adora, só que assim, eu não recomendo. Ele não é em comparação às outras obras do Makoto Shinkai, ele é o mais inferior. Na minha opinião, eu não curti tanto quanto eu curti os outros filmes do Makoto Shinkai. O próximo, voltamos aos curta-metragens, que é um dos que eu mais amo dele, que é o Darekanamanazashi, ou O Olhar de Alguém, que saiu em 2013. Ele tem uma inspiraçãozinha meio futurista, peronomútil, que aparece em alguns detalhes. E é um curta, assim, de... acho que 6 ou 7 minutos. Ele também tem uma pegadinha parecida com o Alice e o Gato, porque também estamos ouvindo um gato contando uma história, certo? Como eu falei no começo, por alguma razão, de novo, se você assistir certos filmes no tempo certo, você vai sentir eles doendo mais. Não apenas com os filmes dele, mas qualquer outro filme. Esse aqui, ele é muito menos grandioso do que os outros. Ele é muito mais intimista. Você vê o apartamento, você vê a rua, você vê cenários muito menores, porque acaba sendo mais o ponto de vista da gatinha da história. E, por alguma razão, eu me acabei de chorar com esse curta. Me acabei de chorar mesmo. Isso na segunda vez que eu vi. Da primeira vez eu fiquei assim, ele é emocionante, mas não era tanto. Agora na segunda vez eu não sei o que aconteceu comigo. É que eu lembro, eu sei porquê, Dri. É que a primeira vez a gente tava numa chamada de Skype, que eu tava falando sobre Makoto Shinkai que você não conhecia, eu conhecia há pouco, eu não me lembro exatamente. E o cabeça tava na chamada também. Aí a influência dele não deixou você... pegar o totalizar do filme. É, mesmo sem, mesmo com a cabeça se debulhando em lágrimas com o filme. Mas assim, eu acho que foi, acho que aí foi, a maior questão foi o timing mesmo, porque é o tipo de coisa que é muito fácil de mexer com as pessoas. Aí quando foi a minha surpresa, e vou ser sincera, até um pouquinho de raiva, descobri que na verdade esse filme era meio que uma peça publicitária. Sim. Que ele foi feito com o apoio de uma empresa imobiliária, a Nomura Real Estate Group, pro Proud Box Appreciation Festival deles. Inclusive, esse curta ficou disponível no YouTube, no canal de YouTube da empresa, por alguns meses, antes de ser tirado e ser lançado em DVD, se não me engano, junto com o Kotonoha no Aniwa. Ele foi lançado em DVD também e tudo mais, mas ele circulou grande parte graças a essa empresa. Ele foi incluído no, na edição limitada do Kotonoha no Aniwa. É uma história extremamente tocante. Ela fala sobre crescimento. É uma menina que saiu de casa e aí a gente percebe que ser adulto é uma bosta. É o resumo do filme em si. Vamos dizer assim, saiu de casa porque ela tava crescendo profissionalmente, então ela queria morar sozinha, né? Porque ela fugiu de casa. Calma, gente, ela não pegou a trouxinha, não, ela alugou um apartamento. O filme vai mostrando justamente como que a gatinha conta um pouco da história dela e de como as pessoas às vezes são solitárias. Aí fala um pouco da moça, fala um pouco do pai dela que é separado. E assim, quando você vai conhecendo as solidões das pessoas e como elas tentam combater isso e como elas tentam esconder isso, é uma história muito real, porque assim, você acaba se identificando com coisas que talvez você não quisesse se identificar muito. É uma história muito bonita. Você só vai descobrir que é uma peça publicitária depois, se você procurar, né, que foi o nosso caso pra fazer essa pauta. Mas, nossa, é um filme que em 6 minutos conseguiu criar uma história mais tocante que muito filme longa-metragem que eu vi. É realmente uma obra, assim, palpável, assim, tocante, muito reflexo da realidade mesmo, né? Só pensar assim, nessa situação, ó. Você é uma pessoa que viveu junto com seus pais, na casa dos seus pais, e em algum momento você vai ter que sair de casa por questão de trabalho, e assim você descobre que a vida é uma merda lá fora, né? Você não tem todo esse conforto quando morava com seus pais. Você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que ouvir grito do chefe, e você vai estar sozinho na sua casa, né? E é uma depressão fica grande. O pai também, ele fica pensando nisso. Minha filha foi embora, e agora? E assim, eu quero ficar um pouco mais tempo com ela, mas eu tenho que dar respeito à privacidade dela, né? O direito de querer ficar longe, né? Mas a saudade bate também. Também a gente vê que o pai também não tem uma vida fácil, né? Ele tem que ouvir broncas do chefe, tem que fazer coisas do trabalho que ele não quer, mas ele tem que fazer também, né? A gente vê que então a vida adulta realmente não é legal. Tem umas coisas dolorosas, mas é o que tem que acontecer, né? Você vai ter que um dia sair de casa, você vai ter que encarar a vida. A vida continua, a vida segue, galera. Então você fica lembrando aquelas coisas doces, gostosas, né? De como sua infância era boa, convivência com seus pais direto, e depois, não, já ser jogado pra realidade. Então é uma história muito boa, tocante, maravilhosa. Como já disse, não é pra público de criança, é pra público adulto, porque tem muitas mensagens. Exato. Que adultos encaram no dia a dia. É outro filme que também termina numa nota positiva. Os problemas não se resolvem. Uma coisa em comum dos filmes dele, os problemas não se resolvem, eles continuam lá. Não existe solução mágica. A situação dos personagens, muitas vezes no começo e no final, é muito parecida. O que muda é a forma como eles lidam com essas coisas e a forma como eles encaram as coisas. Porque esse filme, ele começa e termina muito parecido. Mas tem uma certa esperança ali, sabe? Personagens mudam pra melhor, eles se tornam pessoas um pouco melhores que vão encarar a vida de um jeito um pouco melhor. E o próximo filme é o Kotonoha no Niwa, que a tradução do nome é O Jardim das Palavras. Também, como a Adri gosta de falar e ressaltar várias vezes essa palavra, é um filme muito intimista. Basicamente conta a história de um estudante que ele quer ser sapateiro e tem esse jardim e ele acaba se relacionando com uma mulher mais velha que aparentemente ele conheceu ali no jardim, e a história vai se desenrolando baseando-se nessa premissa básica. Ele foi lançado em 2013 num festival da Austrália e depois no Japão. É, foi o contrário, né? Normalmente, enfim. É, a premiere dele foi no Gold Coast Festival. Festival. Em abril. Em maio, ele chegou ao Japão, né? Aos cinemas e tudo mais. Sim. E eu gosto bastante desse também. Esse foi o segundo que eu vi, por sinal. Esse eu vi recentemente. Pra mim, é aqui que a gente vê o ápice estético e de detalhes. As cenas de chuva desse filme são um absurdo. A primeira vez que eu tive contato com esse filme foi por GIFs no Tumblr das cenas de chuva. E eu pensei, caralho, que isso? De onde é esse filme? Quem que faz isso? O filme, visualmente, ele é muito intenso. As cores são muito intensas. Os detalhes são lindos, sabe? Os detalhes são perfeitos. E a história, ela é uma história rica também. De novo, poucos personagens, ambientes restritos, histórias pequenas, mas a riqueza de detalhes, não apenas visuais, mas de narração, as metáforas, o uso, por exemplo, da literatura, o nome do filme vem de elementos de literatura tradicional japonesa que tem. A ideia, de acordo com o próprio Shinkai, foi a tentativa dele de fazer uma história de amor usando o significado japonês tradicional de amor. Pera, que significado é esse? O japonês usa três palavras pra resumir a ideia de amor, só que de formas diferentes. O termo ai, que é associado com um amor mais maternal, um amor descompromissado, originalmente se referia à beleza e era usado com mais frequência num contexto religioso. Depois da restauração Meiji, em 1868, esse termo foi associado com a ideia ocidental de amor para poder traduzir a literatura ocidental. Antes dessa influência, tínhamos o termo koi, que representava o amor romântico, que era muitas vezes o elemento de algumas coleções de poemas tradicionais do Japão. Koi descreve um desejo por uma pessoa do sexo oposto e é interpretado como uma coisa um pouco mais egoísta, um pouco mais desejosa. E a origem desse termo vem da ideia de solidão, que vem da separação de alguém que você ama. E hoje em dia, ele é usado para um amor mais sexual, uma coisa de sim, namorados mesmo. E o terceiro, uren, ai, que é uma ideia mais moderna, que combina esses dois, apesar de ser um pouco mais próximo da ideia de amor romântico. Então, assim, tudo isso, ele quis abordar todos esses conceitos num único filme, colocando tudo isso num ambiente, como dizer, um ambiente moderno, mas usando conceitos um pouco mais antigos, um pouco mais tradicionais. A ideia dele era criar um filme pra animar pessoas que se sentissem solitárias ou incompletas, mas ele diz que esse filme não é pra mostrar como que a solidão é uma coisa que precisa ser consertada. Então, assim, é uma linha de pensamento bem complexa, se você for pensar, pra justificar a temática, a escolha do nome, mas que você consegue perceber que realmente o filme é muito poético, e ele usa poesia, e ele usa elementos de narrativa de um jeito muito, muito poético, muito delicado. Ele levantou algumas críticas, como, por exemplo, o fato de ele ser muito curto pra passar no cinema, algumas pessoas consideram, apesar de ele ter feito muito sucesso, ter sido exibido por um período estendido, ele ter chegado a muitas pessoas, porque ele foi lançado no iTunes ao mesmo tempo que ele estreou no cinema. Então, assim, teve essa crítica da duração. Eu, pessoalmente, não vi problema nisso. Eu achei que foi, assim, exatamente o tempo que era necessário pra contar aquela história. Mas é um filme muito, muito poético. Acho que é realmente o ápice de qualidade técnica dos filmes dele tá no Kotonoha no Niwa. Tanto é que ele ganhou prêmios pra isso, como o Theatrical Film Award, prêmios do Fantasia International Film Festival e no Stuttgart Festival of Animated Film. Ou seja, prêmios justos pra um trabalho muito bonito. Eu achei que o tempo foi o necessário, sabe? Se você ver a história mesmo, não vai ter muita enrolação. É uma história muito legal, boa, cheia de metáforas também, né? Pessoas com seus problemas e querendo se reencontrar, querendo se ajustar e, assim, desenvolver um amor ou não, né? Uma pessoa que desabafa e outra que realmente precisa encontrar forças também, né? Pra agir, seguir a vida, tomar as atitudes que deveriam tomar, né? Eu não sei se a gente tem que contar com tantos detalhes o que que é essa história, mas, assim, basicamente é um garoto, né, que o Jin já falou, ele quer fazer sapatos, mas aqui todo mundo fala que não, você não pode fazer isso, mas ele tem esse sonho, e ele também ele tá um pouco chateado com a escola, tem umas coisas que ele não gosta lá, então toda vez que chove de manhã, ele não vai pra escola, ele vai lá pra um jardim ali, um ponto ali, que ele gosta de ficar, lá tem um lago, umas árvores, um cenário magnífico, e toda vez que ele vai lá, nesse momento que tem chuva, ele encontra uma mulher mais madura, que tá lá tomando café, bebendo cerveja, e tô comendo os doces e tá fugindo do trabalho. E aí os dois acabam batendo papo, conversando bastante. Ele desabafa todas as coisas dele que ele acha que ele sente pra ela e ela não fala nada da vida pessoal dela. Ele acaba tendo uma pessoa confidente e ele fica toda hora esperando que chova pela manhã pra ele poder encontrar essa pessoa. Olha que legal, que bonito, né? E aí a gente vai descobrindo quem é essa pessoa, como que isso vai influenciar mais a vida dele e o que que ele vai ter essa força de vontade pra fazer as coisas, e ela também vai ter essa força de vontade pra fazer as coisas que ela tem que fazer. Uma coisa que é interessante falar desse filme, na verdade, ele não é um filme feito através de animação tradicional. Ele é CGI. É, o cenário, ele tem uma... Ah, os personagens também. Tem rotoscopia também, né? A gente tem essa... Tem isso tudo. A gente tem, tá acostumado com uma imagem de CGI. Pra gente, CGI é videozinho de jogo e coisas parecidas, né? Ele realmente sabe usar os recursos mais novos pra atualizar a forma de fazer seu trabalho sem deixar de fazer ele ficar muito foda. Não, fica muito bonito. Não, mas é interessante, porque, na verdade, aquilo que você falou da chuva, só foi possível fazer uma coisa tão boa, com tantos detalhes, porque foi CGI. Porque se fosse pra fazer a mão, não ia sair. Seria sim. Você ia precisar de a China inteira trabalhando nisso. Não rolava. A gente pode usar esse filme como um argumento em favor do CGI, porque eu acho que tem muita gente que é muito... Sim. É muito resistente ainda ao uso de CGI, só porque acha que, assim, representa a morte da animação tradicional. Eu acho que, primeiro, que isso é catastrofista pra caralho, segundo, que não estão matando nada. Você tá atualizando técnicas que você, no fim das contas, você vai conseguir um resultado que é igualmente bonito, gente, tá? Esse filme é a prova. Esse aqui é uma combinação, na verdade, né? Tem o CGI, tem a animação tradicional, tem a rotoscopia também. Cenários de fundo. O pessoal tirou foto e vamos desenhar em cima, cara. Copiar exatamente aquele cenário de fundo magnífico, bonito, do lago, da floresta, sabe? Das ruas, então. E com o auxílio do CGI também, obviamente, né? Até porque a gente está no mundo mais moderno. Vamos atualizar esse negócio. Não, mas quando eu digo CGI, os personagens... Porque você pode pensar, ah, não, mas até os próprios personagens, eles são em CGI. Dá pra você... Se você pegar o filme agora e for ver, sabendo disso, você vai reparar. Você vai perceber que tem alguma coisa que não encaixa muito bem. Não que seja ruim, é bom. Porque ele se aproxima muito. Tanto que se você não falar pra alguém, a pessoa não vai reparar. Ou se a pessoa não tem um olho meio treinado, a pessoa não vai perceber que é CGI. A primeira vez que eu vi o filme, eu também não percebi que é CGI. Só percebi muito tempo depois, e é muito bem feito. E eu acho interessante pontuar isso, né? Porque, vamos combinar, a gente... No mercado de animes, o que predomina é a animação tradicional, e as poucas coisas que você tem de CGI, normalmente são ruins. É uma prova que dá pra fazer, né? Dá, o problema é que... É mais caro, porque você precisa de pessoas mais especializadas em certas coisas. É mais trabalhoso também, mas é muito bom. Mas eu acho que isso aqui é a assinatura do Makoto Shinkai. Ele quer forçar, quer maximizar o máximo que ele pode, assim, sabe? É, ele quer fazer luz, um negócio bem feito. Não, em luz, sombra, cor, tudo isso. Não só a mão, rotoscopia também, CGI. Vamos fazer isso também. A assinatura do Makoto Shinkai são sempre os cenários magníficos, exuberantes e com essa história, né, que às vezes é profunda, outras vezes não, ou alguma coisa meio genérica de vez em quando, outra simples. Essa aqui tem uma mensagem até que profunda também, forte. Eu gostei bastante. É, como ele falou, a solidão existe, as pessoas, mas ela não necessariamente tem que ser curada, né? E ela não é necessariamente ruim também, se pensar bem. Exatamente. Cada pessoa sabe qual é o limite da sua solidão, quanto que ela dói. Então, assim, o caso desse filme mostra que, às vezes, a sua resposta pode não ser bem aquilo que você tá esperando, ou que outra pessoa esteja esperando de você. Mas, como eu falei, foi uma bela história de amor, só que de vários tipos diferentes de amor, né? Como às vezes ele se sobrepõe, como às vezes eles se confundem. É bem legal. E por fim, um que a gente não tem muito o que falar, né? Que é o Kimi no Nawa, significado de seu nome, de 2016. Que ainda vai sair, vai ser lançado em 26 de agosto. Estamos aqui na guarda. É, mais ou menos. Mais ou menos, porque se vai sair 26 de agosto, só vai chegar um ano depois pra gente aqui no Ocidente. Não, estamos no aguardo, quer dizer que assim, uma hora dessa sai. Uma hora vai chegar aqui. Não, porque se eu estivesse no Japão, eu ia lá ver pessoalmente no cinema. A premiere dele vai ser no Anime Expo. Em Los Angeles, na Califórnia, em 3 de julho. Olha aí. Japão vai ser em agosto. Olha a data. Tem aquela crença que esse filme tem tudo pra ser lindo. Ah, certo? Pelo trailer, já tá magnífico. Nossa. E ele vai ter uma novel também sendo lançada também, baseada no filme. Sim. Também lançado lá nesse ano. A história não dá pra falar muito, porque a gente não viu muita coisa, né? Quanto menos a gente falar, melhor. Então, quanto menos souber, melhor. Também acho. Eu nem vi o trailer desse porque eu queria esperar o filme. Não, o filme. Esse trailer eu também não vou ver. O trailer tá bonito, caramba, nossa. Não, tá legal. Tá bonito, porra. É responsabilidade dele, né, filhão? Pois é. É no mínimo, isso tem que tá bonito pra caralho, vai. A assim, os filmes dele mesmo são esses. Ele fez algumas outras coisinhas que a gente vai notar aqui, certo? Que é, por exemplo, o caso de alguns comerciais que ele fez que deixaram muitas pessoas extremamente boladas, porque ficamos procurando, pera, tem mais disso? Onde está? Não, é só uma comercial, fica na sua. Que é o caso, por exemplo, do comercial Zekai Crossroads. Não, o Zekai é o nome da empresa. É. O nome do comercial é só tipo, Crossroads. É o nome do Zekai, é uma empresa de cursos por correspondência. E assim, ele fez um vídeo de 2 minutos falando a história de 2 personagens, um menino que vivia no Tóquio, não tinha tempo ou dinheiro pra fazer um cursinho pago, mas queria entrar na universidade, e uma menina que morava na casa do caralho, que não tinha nenhum cursinho por perto, mas ela também queria fazer a universidade. E assim, em 2 minutos, você consegue de alguma forma se apegar aos personagens, porque você percebe que eles se esforçam demais porque eles querem. Aí termina com eles... É um comercial, gente. Eu vou dar spoiler, porque sim, tem 2 minutos esse negócio. Mostra eles desde eles estudando à noite, sozinhos, mandando as provas. E as pessoas corrigindo as provas, falando que eles têm uma forma de pensar muito parecida. E que são muito esforçados e que são muito animados. Dá pra ver nas provas deles. Aí termina com eles prestando a prova da universidade. E no final, eles se encontrando, se esbarrando, vendo as listas de aprovados. E eu lembro quando esse vídeo saiu, todo mundo achou que era o trailer de alguma coisa, a gente ficou procurando, nossa, que legal, que... E não. Que bonito. É só propaganda de um curso de correspondência e vi que negócio deu certo. Olha aí. Seria estranho se não... Porque assim, todo mundo... Seria estranho se o comercial mostrasse que não desse certo. Todo mundo se apegou a esses dois, cara. E algumas pessoas estavam comentando que os personagens de Kimi no Nawa são esses não dois. São, não são, não são. É outra história, não. Galera. Pra gente poder tranquilizar o nosso próprio coração, a gente pode falar que são. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma petição online, porque elas super dão certo pra fazer a animação. Só se mudar a história do Kimi no Nawa agora, que eu não tô sabendo disso. Eles podem ter se inspirado no comercial, Adri, mas por motivos de negócio, talvez não dê pra usar. É, tem elementos que se você quiser, pra você se sentir um pouquinho mais feliz, quiser considerar o filme como um sucessor espiritual do comercial, você vai ter esse direito e ninguém vai te julgar por isso. Que nível, hein? Que nível. O cara é tão foda que virou... Que tem que ter um sucessor espiritual do comercial pra ficar, cara, certo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês debocham, mas, cara, saiu um clipe de 30 segundos do Free, 2 anos dele sair, todo mundo ficou pedindo um anime, ele de fato virou um anime de 2 temporadas. Medo dessas pessoas. Então, medo. A gente acredita em tudo, cara. O Makoto Shinkai também, ele fez uma série de comerciais, né, da empresa lá, Taisei Corporation, né, e cara, e construção de túnel, construção de aeroporto, construção de casa e tal, cara, legal também esses comerciais, eu gosto. Ele também fez um clipe, dirigiu um clipe musical, que eu e o Dinho a gente tava vendo, meio estranho pra caramba. É, o clipe musical não é tão bom assim, não. A música é estranha também, da Hiromi Iwasaki. Mas é a obra dele, né? Então tá bom. E fora algumas coisas, aberturas e trailers de jogos também, né? Um monte de visual novel, né? Sabe? O Bittersweet Fools, o Indie, o Haru no Yashuto e o um F da vida ali. Ainda nos comerciais ele fez o Motainai de Ashita Wakawaru, que foi um pequeno comercial pra NHK. Esse sim, esse eram mais flashes de personagens, então não foi uma coisa tão emocionalmente frustrante como foi o caso da propaganda do cursinho lá. Mas... também muito bonito, muito, muito delicado, muito bem feito, né? Cumpriu a premissa que era de cativar o público que estava assistindo. Eu acho que falamos de todas as obras dele, as obras relevantes. Inclusive, algumas clipes e propagandas, a gente vai tentar incluir os links na postagem, certo? Esses estão disponíveis no YouTube, por canais oficiais do YouTube, então acho que a gente pode disponibilizar esses. Os demais, gente, vocês são especialistas em piratear mais do que a gente, se virem e achem. Gente, tem Netflix, Netflix com filmes. Netflix. Tem um monte de filme lá, caramba. Netflix tem filmes. Os 5 centímetros por segundo saiu, como eu disse, saiu em mangá pela New Pop. Os 2 volumes já foram publicados. São uma publicação bem recente, então não tá difícil de encontrar. Valem a pena também, mas eu recomendo você ler o mangá depois de ver o filme. Querendo ou não, o filme tem um impacto sentimental e visual maior do que o mangá. É, pra começar, o mangá é muito bom. O traço do cara é ter um visual foda. A animação é colorida, mangá, né, gente? O mangá faz o que pode nesse quesito, mas... Animação é colorida, mangá faz o que pode nesse quesito, mas nós sabemos as limitações, né? Sim, eu acho que falamos das obras, acho que dá pra gente partir pras considerações finais. Primeiro de tudo, ele casou com a pessoa errada, mas... Pô, caramba. Olha, o Jim vai começar a fazer umas macumbas pra poder... Não, eu já entrei aqui na Deep Web pra ver quanto custa pra matar alguém. Enfim, Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, simpatia. Simpatia pra quebrar casamento é melhor que isso. Chohara, fica de olho, o Jim tá querendo ninguém. Te matar, meu Deus do céu. Polícia Federal, não temos nada a ver com isso, não somos cúmplices, por eu favor. Eu não conheço esse cara, isso, eu não conheço esse cara. Então, mas não, mas agora falando sério. A Dri gostou bastante de bater na tecla de ele ter uma... arte muito bonita, ele saber fazer jogo de câmera, prestar atenção nos detalhes, dele fazer a iluminação de um jeito foda, mas antes disso tudo, eu acho muito importante pontuar o seguinte, beleza por beleza não se sustenta sozinha. A grande prova disso é você pegar um filme que é extremamente merda, que é o Final Fantasy, que saiu há um tempo atrás. Ele é se você for analisar, ele é um filme extremamente bonito, ele tem uma CG muito boa. Ele chega num nível que... O Final Fantasy chega num nível que tem uma CG tão boa que tem pessoas que não conseguem replicar ela hoje em dia. Mas o filme é merda, sabe? É interessante isso. Antes disso tudo, antes dele ter essa técnica, essa beleza... tudo, o Makoto Shinkai, ele tem uma coisa que é mais importante que isso. Tudo bem, ele resolveu se aprimorar nessa parte estética? Sim, ele resolveu se aprimorar nessa parte estética. Porém, essa parte estética é só um detalhe das obras dele, se você for realmente parar. Porque a grande coisa, a grande pegada, a grande cereja do bolo nas animações dele, é justamente o fato dele saber como contar uma história e saber como fazer essas histórias tão simples te tocarem tanto e pegar toda essa parte técnica que ele tem e casar com a narrativa. Ou seja, o que eu tô querendo falar aqui, as coisas que o Makoto Shinkai faz, elas não são bonitas só por serem bonitas. Ele encaixa isso com a narrativa de alguma forma. Tanto que se você pegar só a narrativa, como no caso do 5 cm por segundo, que saiu o mangá, só a narrativa ela se sustenta. Só o visual, ele também se sustenta como visual. Mas a pegada, o grande potencial dele é saber combinar essas duas coisas muito bem. Então, não se leve só por... Ah, vamos ver esse filme porque é bonito. Não. Isso faz uma parte de um todo. E é tanto assim que eu tenho certeza que se ele pegasse e resolvesse se desafiar pra fazer um tipo de animação diferente, por algum motivo, eu acho que ele ia conseguir fazer uma coisa bem feita. E mesmo que fosse com uma arte que ele não esteja acostumado, eu acho que ele teria a capacidade de fazer a narrativa casar com a arte. Que é uma coisa extremamente importante quando a gente tá falando de animação. Não só de animação, mas de filme também, né? De um todo, de mídias em geral. Por isso eu fico aqui, eu acho que vale sim a pena você assistir. Mesmo que não seja o seu estilo de filme. Estilo de filme que você goste de assistir pra si mesmo. Porque não gosta de slice of life, não gosta de ficção científica. Vale a pena ver porque... pra você entender essa sinergia que ele tem entre essas duas coisas. Vale a pena ver, até pra conhecer. Até porque os filmes deles não são pra todos. Não no sentido de... Não é que algumas pessoas não merecem ver, não. Não são pra todos no sentido de... Não é todo mundo que vai gostar. Por isso eu recomendo muitíssimo que vocês vejam até pra conhecer. E é isso que eu tenho pra falar. Bom, eu queria falar que Makoto Shinkai é um cara magnífico, com cenários magníficos. E como eu disse assim, a marca registrada dele são sempre os cenários, né? Com alguns elementos que ele sempre põe também, né, sabe? Ele adora botar celular, adora botar trem, adora botar mudança de clima, chuva, neve, gato, etc. Foguete também, sabe? Em algum momento ele vai botar alguma coisa desse daí. Especialmente trem. Como ele adora trem, viu? Incrível isso, bom. Mas mesmo assim, ele tem umas coisas muito boas, mesmo em questão de história. Algumas também são simples, outras genéricas. E outras, as principais, as melhores, machucam. Doem bastante o coração. Machucam na questão de que são obras destinadas a um público mais adulto, mais maduro. Não são obras para criancinhas. Por isso, pode haver rejeição se você é só uma criancinha e você não entende como é a vida adulta, o mundo é assim mesmo. Sabe? Como eu já disse, a fila anda, as oportunidades chegam, passam, você tem que aprender a viver desse jeito, você tem que saber desabafar em alguns momentos, engolir sapos em outros momentos também. Makoto Shinkai mostra tudo isso. A vida vai, a vida passa, mas é assim mesmo. Você tem que estar preparado, vai ter lágrimas, sim, vai machucar o coração em alguns momentos, sim, vai ter algumas coisas que você vai refletir na sua situação, ou de pessoas que você conhece também. E tem outros elementos que são fantásticos, bons, de ficção científica, um outro de fantasia, que pode ser um que legal, outro que pode não gostar, achar inferior, mas nenhum desses filmes é uma porcaria. Um que eu já disse, não é o que eu mais gosto, é o mais fraco, mas mesmo assim, ele é bonzinho o suficiente para ser visto. Mas o restante é magnífico, incrível quanto ele consegue trabalhar com curtas excepcionais. Os curtas acho que são muito melhores ainda, né? Com pouco tempo ele consegue desenvolver uma baita história, um baita sentimento, uma baita mensagem. Então é isso, peguem todas as obras do Makoto Shinkai, são poucas, vale a pena ser visto todas. Você pode gostar mais de uma do que a outra e achar uma outra inferiorzinha, fraquinha, mas é isso. Eu acho que você não vai se decepcionar com Makoto Shinkai. Veja ele, aprecie ele, espere para esse novo filme dele, que não sei quando a gente vai poder ver ele, mas estou ansioso para poder ver também. Mas é isso. Eu acho que não tem muito o que eu falar mais que vocês já não tenham falado. O que me atrai nas obras dele é mais do que elas serem totalmente bonitas, delas usarem os elementos visuais para contrastar com a história, como eu disse. Cenários amplos, céus imensos, estrelas, espaço, campos infinitos. Contando histórias de relacionamentos, contando histórias de decepções, contando histórias de infância. Então, assim, saber colocar o contraste desses dois elementos e usar isso como forma de enriquecer uma narrativa torna as obras dele muito marcantes. Então, assim, você consegue maratonar os trabalhos dele facilmente. E eu recomendo maratona, porque, principalmente na ordem cronológica, porque você vai acompanhando a evolução do trabalho dele. E é muito bonito, e é muito intenso, e é muito tocante, e é muito fácil de se ver, de se identificar, de compreender as emoções daqueles personagens, de compreender aquelas coisas que acontecem. Mesmo de histórias um pouco mais fantasiosas, as histórias mais fantasiosas têm conflitos muito reais. Conflitos muito fáceis de você enxergar no seu mundo real cotidiano. Então, assim, não tenho muito o que falar que já não tenha sido dito. É um autor com uma identidade muito forte, uma identidade muito reconhecível. Por ele ser jovem, né, a gente pode ter certeza de que vai ter muita coisa boa dele. É um artista, os trabalhos dele são extremamente autorais. E a jornada dele, a trajetória dele até conseguir toda essa notoriedade, acho que acabou deixando os trabalhos dele mais genuínos. É um artista admirável que todo mundo que aprecia a animação deveria conhecer os trabalhos dele, deveria dar atenção pros trabalhos dele e acompanhar a carreira dele, porque eu acho que vem muita coisa muito boa por aí. E é isso, gente. Obrigado por escutarem. Fiquem com caixa de entrada, mandem seus e-mails, mandem seus comentários. E é isso. Beijos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, gente. Galera. Até mais. Falou. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Que é o Jay, ou quase. Caramba, Jim, foi comemorar o aniversário, tá assim? É, bebi demais. Parabéns, Jim. Parabéns pro Mug também, aniversariante isso aí. Desse mês. Yeah. Vamos começar os nossos recadinhos pra valer. Bom, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail pra contato projetoxpodcast.com.br. Curta na nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E para os stalkers de Plutão, nós sempre temos o nosso Twitter, que é o @projetoxpodcast. E aquele último recado de sempre, ajude a gente a montar o nosso podcast de aniversário, mandando suas perguntas para o ask.fm/projetoxpodcast e também no mepergunte.com/projetoxpodcast. Recados, né? Temos apenas um recado dizendo que saiu na semana passada o Projeto X Playlist sobre Signature Songs Parte 1. Signature Songs são aquelas músicas mais associadas, mais lembradas, mais famosas de alguma banda. Então, a gente tá com um monte de banda de rock e as suas músicas mais famosas. Olha que legal, pra essa parte 1. Ah, escutem, ficou legal, ficou maneiro. Link na postagem. Imperdível. Yes. Bom, mas vamos começar os nossos e-mails, né, Jim? Sim, senhor, porque é a parte mais importante. Oh, yeah. Do podcast. Foda-se todo o resto do podcast. Calma, não é assim também. É mais importante. E o primeiro e-mail aqui é do Rodolfo Alves. Ele começa assim. Olá, galera do Projeto X. Aqui é o Rodolfo Alves, 25 anos, Rio de Janeiro, e desaparecido da vida social por esses dias por motivos de trabalho e sono. O que dizer sobre essa obra? Eu gostei tanto de ler. Essa foi a primeira obra que li do Superman. E mesmo sem uma base anterior, eu achei muito boa a leitura e muito bem feita. Agora que vocês fizeram o cast, vou aproveitar e ler mais uma vez, quanto rolar um tempinho, pra ver se ele absorve, né, as coisas. Pois é. Ele coloca aqui um PS que ele fala... Que desperdício foi esse arco no filme do Batman vs Superman. Com certeza. Filme ótimo, só que não, né? E ele fala aí do podcast anterior a desse também, né? Antes desse, que foi o Jana Hanna, ele fala assim... Na época que eu assisti, eu fiquei numa bad. Que durou uns 2 dias e depois desafiei uns 4 amigos meus a assistirem sem chorar. Eles também não conseguiram, obviamente. E quanto ao cast da semana que vem, eu acredito que seja 5 centímetros por segundo. Não. Tá incompleta essa resposta. Na verdade, tá errada mesmo. Então. Tem a ver, mas é sobre o diretor dele. Exatamente. Ele continua assim, PS2, cadê o podcast Haikyuu? Então, a gente tá esperando a terceira temporada, né, pra ver se a gente faz esse podcast mesmo. Ah, eu quero fazer ainda. E PS3, leiam e assistam Boku no Hero Academia, que está dando uma aula de como fazer um Battle Shonen. Acabou a primeira temporada agora, quero ver a segunda temporada. Já saiu o último episódio? Saiu. Preciso ver o último ainda. Bom, por hoje é só e fiquem com a bênção do professor. Professor Girafales, e até a próxima. tá bom, Rodolfo Alves. Muito obrigado. Triste essa lembrança. Em relação rapidinho aí ao Boku no Hero, eu e o Mugi adoramos. Eu também gosto do Boku no Hero Academia. É legal, cara. Tá lendo mangá também? Eu acabei me atualizando com o mangá, então ele ficou legal. É, vamos dar spoiler aqui só de sacanagem. Não dá spoiler, não. Enfim. Obrigado pelo seu e-mail, Rodolfo Alves, e é isso aí. Pois é, muito obrigado. O próximo e-mail é do Rafael HQ. O que dizer dessa história clássica do Superman? Apesar de seus problemas, ainda é uma boa história pra se ler, mas é uma pena que acabou virando modinha matar personagem pra vender mais HQ. Isso tira um pouco o peso da morte. Essa foi a praga dessa história, né? Que agora todo herói morre e depois ele pode voltar, cara, sem problema nenhum. Cara, é estranho pra caramba, eu não gosto disso. Eu gosto dessa história, mas gerou uma praga que eu não gosto. É verdade. Eu acho que não é só isso, né? Mas eu acho que o fato de você ter uma história que não termina nunca também tira um peso da história. Ah, é, pobre Superman. Abraços One Piece. Antes que falem só de Superman de quadrinho. Que pena. Bom, e o próximo podcast será de filmes do Makoto Shinkai. Aê, tá certo, Rafael aqui. Esse acertou. Olha aí, que legal. Tá certinho. Podcast sobre filmes do Makoto Shinkai. É isso. Bom, valeu, Rafael aqui, pelo seu e-mail. Muito obrigado. É. O próximo e-mail é do Johnny e ele fala: a respeito de Golden Boy, estou vendo e faltam 2 capítulos. Caraca, esse aí tá longe, hein? A gente falou de Golden Boy na leitura passada de e-mail, ou seja? Ele citou, né, no e-mail dele, né? Apesar de ser acostumado com animes mais de ação, achei interessante a proposta desse. Com relação à minha pergunta sobre Mogi das Cruzes, eu achei legal morar consideravelmente perto do pessoal do podcast. No caso aqui, só um, risos. Seu vizinho aí, Seiji. Não sei de que cidade. Moro na região do alto do Tietê. É nessa região, na verdade, de Mogi. Esse pai, ele mora do seu lado, tá ligado? Sei lá, tem algumas cidades aqui, né, na região do alto do Tietê, então, sei lá, né? E realmente, passar o endereço pela net não é bom. Não mesmo. Não foi minha intenção. E com relação ao podcast sobre o Superman, eu não entendo muito de HQs, mas me parece muito interessante essa história. Até porque meio que parou o mundo a notícia da morte, pelo que eu entendi. Parou. Passou até no Jornal Nacional aqui no Brasil, esse negócio. É, porque ele, eu não sei se falaram isso no podcast, porque pegou uma época que o pessoal não voltava, então. Pois é, por isso que eu falei que é uma praga depois. Aí eu falei assim, como assim vão matar o Superman? Pois é. É tipo assim, como vão matar o Mickey definitivamente? Não, não pode. Uhum. Às vezes ouço pessoas falando das HQs da DC, não com tanto ânimo, mas me parece que a construção de algumas histórias são bem feitas. E tem diálogos e ideais muito bem trabalhados. Mas enfim, não entendo muito, por isso vou ler e já falei demais. Falou, gente. Ok, Johnny, tudo bem. Cara, é só uma pergunta, como assim você não ouve falar pessoas falando da HQ da DC com tanto ânimo assim? Pô, aqui pra ti a gente fala com bastante ânimo. Um monte de DC Nauta. Mais DC Nauta que Marvete, eu acho. É, DC é uma droga, já vou falando. Não, não é não. Caramba. Olha o dinheiro com seu espírito Marvete. Ah, caramba. A Marvel também é uma droga. Ok, então tá bom, cara. Tem que ler Vertigo, porra. Vertigo. Vertigo pertence a quem? Não importa, é Vertigo só. Ok, tá bom. Tá certo. Valeu, Johnny, falou. Por todo esse seu e-mail, cara. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Thiago Rosetta. Olá, pessoal do Projeto X, aqui é o Thiago Rosetta, 28 anos, São Paulo. Voltando a falar do que importa nesse podcast, né? Quadrinhos, com certeza. Ainda não li essa história, mas já sabia o plot principal. O Doomsday vem pra Terra e mata o Superman, basicamente. É, basicamente é isso mesmo, né? Bem legal ouvir curiosidades e a grande análise sobre essa história clássica. Até onde eu estava sabendo, o único personagem que estava morto, era o Tio Ben. Mas aparentemente, pelo que disseram, até o Tio Ben foi ou será ressuscitado. Não acompanho Marvel. Não, ele voltou. E ele é o Homem-Aranha também. Não é no Spider-Verse esse negócio? Ah, mas ele voltou, cara. Mas Spider-Verse, o Spider-Verse vale qualquer coisa. E daí? Não, foda-se, ele voltou, cara. O Tio Ben tá lá, ele meu tá Deus. Vivo, ele fala com todos os Peters e ele é o Homem-Aranha também. Meu Deus, oh my God. Ele também tem a Mulher-Aranha, que é a Dama-Aranha que é a Tia May. Oh my God. Bom, continuando aqui, ele fala assim, impossível não fazer um paralelo com um filme recente em que o Superman se sacrifica para conter o Doomsday, né? E assim como nas HQs, que todos sabemos que ele vai voltar no filme da Liga da Justiça ou no segundo filme da Liga da Justiça. É, com certeza, né? Sobre os novos 52, gostei de bastante coisa, mas o Superman não me desce, somente na revista da Liga, né? Apesar de adorar as revistas do Grant Morrison, a Action Comics dessa nova fase não me convenceu. É como eu falei, um monte de gente não gosta desse Superman dos novos 52, cara. Ah, mas ele morreu, voltou o antigo. Pois é, por isso que eliminaram ele, ainda bem, vai embora e traz o antigo de novo. Ele provavelmente vai voltar em algum momento. Mas o foco vai ser o antigo. Ah, eu falei isso no podcast. Foi, mas com certeza ele volta. É, ele vai voltar. Daqui a 5, 10 anos ele volta. Como vilão, não sei. Um dia ele volta. Bom, aí ele fala que o Junior Prince foi, sua falta não será sentida. Eu também não gosto daquele, então pode ir embora mesmo, né? É isso aí, sem mais comentários. Meu chute para o próximo podcast é Alice no País das Maravilhas. Um grande abraço, até a próxima. E não, não é... Nossa. Eu tava pensando, até que faz sentido, de uma certa forma, as dicas... Faz? É, pensa assim, é centímetro, jardim, gato, né? Tem gato, tem... Ah, é, a ver verdade. Com tamanho, e tem um jardim, então... Mas não é. Um jardim é... Mas não é o Thiago Rosetta, então tá errado, cara. Sinto muito. Não é, mas valeu, pelo sorry. Até porque eu acho que ninguém aqui da staff leu os livros do Alice. Eu só vi aquele desenho da Disney e só. É, eu não... Então, é uma saga de livros, né? Pois é, eu sei. Obrigado pelo e-mail. E o próximo e-mail aqui é do Thales Martins e ele começa assim. Olá, pessoal do PXP. Aqui é o Thales e tentarei ser mais presente no caixa de entrada do PXP. Antes de falar sobre o cast 195, eu queria agradecer as indicações. Já baixei 4 dos animes indicados e já estou assistindo Aquari Evil. Aê! Legal pra caramba, eu gosto desse anime. Uhul! Talvez em um certo ponto você deva assistir o anime anterior desse, que é o Soul Sane Aquarium, cara, porque ele fica puxando muita referência. Será que ele foi ver os bagulho do Makoto Shinkai antes do... Olha aí, vamos ver. E será, será? Se ele não foi ver, agora ele vai ver. Sobre o podcast 195, eu não não tenho muito o que falar, pois só achei a animação. Mas eu lerei o HQ em breve. No final de semana passada eu ia na Comics Fest, ia fazer a festa lá. Tinha na minha lista de compras várias indicações que vocês fizeram no podcast. Batman Cavaleiro das Trevas, Superman Entre a Força e o Martelo, mas não consegui ir ao evento. E fiquei muito bolado, pois conversei com um amigo que foi. E lá estava vendendo várias HQs e mangás por metade do preço da capa. Pois é, né? Pois é. É, isso, na verdade isso é bem comum da Comics Fest. Uhum, você, com certeza. Eu acho que você nunca foi em nenhuma, pelo que você está falando. Ah, coitado dele. A gente aqui é, como é que diz? Macaco velho da Comics Fest. Oh, a galera que vai lá e gasta 200, 300 reais fácil lá, né? Só que esse ano eu não fui. Faz tempo que eu não vou, eu queria ir, mas tô sem tempo. Eu fui no ano passado, retrasado. Enfim, basicamente o que eu conheço do universo DC e Marvel são as animações, filmes e séries. Mas meu padrasto comprou várias HQs do Batman e da Marvel. E eu vou ler todas quando ele não estiver olhando. Que beleza. Ei, maravilha. Faça isso. Um e-mail curto, pois não tenho muito a acrescentar sobre o tema. Grandes abraços ao pessoal do PXP e PS. Sobre a Giga, só consegui pensar na Guerra de Gatos de Jardim. Caramba, que tema é esse, cara? Se for esse mesmo, eu vou ficar muito surpreso. Eu também vou ficar surpreso, cara. Assim, mudou o tema, como assim? Tô sabendo. Que diacho de tema é esse que a galera que gravou, eu não tô sabendo. Pô, eu acho que ia ser maneiro, hein? Imagina. Cara, imagina a discussão. Meu gato de jardim é bem melhor que o seu. É tipo Pokémon, tá ligado? Gato de jardim, arranhão! Eu escolho você, Gato de jardim está paralisado. Ah, é. Mas valeu também, Otávio Martin. Muito obrigado por todo o seu e-mail, muito cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. Seus relatos aqui, suas historinhas. Valeu, cara. Muito obrigado. E você, Rochut, não é isso, não. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Bom cast, a participação do Vinícius foi boa, apesar de não ter o momento do rei da sinopse. Foi bem legal conhecer a visão de vocês dessa história. Acho que desta história só vi a animação por ser mais acessível e não tenho o costume de correr atrás de quadrinhos americanos, principalmente os de Superman, que eu acho o personagem mais boring da DC. E ele só gostou mesmo do Redson, né? Entre a Força e o Martelo. Sei lá, o Superman do desenho da Liga da Justiça e do cinema conseguem ser mais legal que o dos quadrinhos, mas vai de cada um mesmo. Pelas dicas, Centímetros Gato e Jardim será um cast sobre os filmes de Makoto Shinkai. Aê, olha aí, acertou, Ravel Tara. Centímetros por causa dos 5 centímetros por segundo, Gato porque, spoiler, né, do Dareka no Manazashi, ou por causa do Kanojun do Kanojun no Neko, né? Agora Jardim, eu não sei porque, eu não vi todos os filmes dele, provavelmente deve ser algo a ver com Kotonoha no Niwa. Tem um belo jardim na capa, poster do filme, e é isso aí mesmo, Rafael Tara. Tá certo, cara, acertou. Uhul! Tudo. Tá certinho, olha aí, matou as dicas. Olha só, não vai precisar nem explicar depois as dicas. Eu acho que não. Bom, e ele termina falando aqui, ó, e eu espero ainda um cast sobre o Satoshi Kon. Olha aí, será que vai ter? Será que vai rolar? Esse é o que fez... Esse fez o Páprica, fez o... Páprica, é. Fez aquele que anime que você gosta, o Paranoia, gente. Sim. Ah, acho que não vai ter não, será? Cara. Só nem gosta de Satoshi Kon. Olha, a Adri adora o Satoshi Kon, será que vai rolar? É, mas a Adri não tem um gosto lá muito bom, né? Vamos comer. Porra, coitada da Adri. Adri não tá aqui pra se defender. Abraço, Adri. Amamos você, Adri. Mas valeu, Rafael Tara. Muito obrigado pelo seu e-mail, acertou as dicas e vamos lá, vamos ver se seu pedido vai se realizar ou não, tá? Mas é isso, valeu, cara. Uhul. E o próximo e-mail é do Luan Henrique. Estou mandando um e-mail aos 45 do segundo tempo. Será que chegou a tempo? Sim. Não, a gente vai pular. Caramba. Olá, galera do PXP, sou o Luan, Luan Souza, do Jovem Cast, né, ele fala aqui. Uhum. E eu gostaria de dar as minhas considerações do PXP 195, A Morte do Superman. Dizer que foi um ótimo cast é chover no molhado, pois sempre fica ótimo. Sobre o tema, li há muito tempo sobre A Morte do Superman. Achei desnecessário o fato do Batman vs Superman se basear nessa HQ, pois o Cavaleiro das Trevas já tem muita coisa a se juntar. As duas em um filme fez detalhes importantes ficarem de lado. O filme é ruim? Não, não é ruim, pois tá na média de aceitação, mas acho que a morte do Homem de Aço poderia ter sido usada no futuro. Mas isso é apenas minha opinião. É que ficou muito cheio, né? Ficou muito cheio o filme. Eu concordo, cara. Tem muitos eventos demais naquele filme, né? Põe aquele evento meio baseado em Cavaleiro das Trevas, que é o Batman contra o Superman batalhando briga de ideais e tal, e ponto. Sim. Ah, e você fala também que é praticamente um filme de introdução, né? Pois é, né? Pra que tacar mais coisa ainda? Porra, não. Deixa pra um próximo filme, um próximo momento. Né? Outro ponto, o desenho da Liga da Justiça se baseou em Morte do Superman, primeiro quando o Homem-Brinquedo manda ele para outra dimensão. Acho que era o futuro. Sim, é, sim. Ele manda ele pro futuro. Exatamente. Ele encontra o Vandal Savage e Baratas Gigantes, um sol. Pois é. Bem louco. E todos acham que ele morreu. E o funeral foi muito parecido com o HQ. E segundo quando o Superman de outra realidade enfrentou o Apocalipse, lembra? Sim. Que é o... Você lembra desse, Sage? Quando ele enfrenta o Apocalipse... É o outro Superman. Ah, não, não, eu lembro. É o outro Superman. Eu lembro. É, quando apareceu o Doomsday, é verdade, também. Que ele pega e... Ele lobotomiza. Lobotomiza. O Doomsday, né? Como falei, essa história aí, ela gerou muitas referências a muitas outras histórias, revistas, mídias, etc, né? Isso. E é isso, o e-mail. Muito obrigado. Valeu. Continue mandando. E é isso. Muito obrigado, Luan Henrique, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu por tudo. Continue escutando, sim, por favor, né? Vou mandar abraços pra galera que comentou, né, o podcast da semana passada. Mandar abraços, então, para o Rafael Taira, para o Antônio Pereira, para o Rui, para o Johnny. Valeu, galera, por terem comentado. Continuem comentando, por favor. Muito obrigado. E pra terminar aqui o caixa de entrada, nós vamos falar agora das dicas. Sim, sim. Quais foram as dicas da semana passada? As dicas da semana passada foram... Centímetros, Jardim e Gato, além de uma dica escondida no podcast. Não intencional, cara. Não intencional, pior de tudo. Não, na verdade, foi intencional, sim. Aham, mais ou menos. Okay. Bom, mas as dicas, o Rafael Taro já até explicou, né? Exatamente. O Centímetros vem dos 5 centímetros por segundo. O Jardim vem em um outro filme, né? O Jardim das Palavras. Kotonoha no Niwa. Isso, e o terceiro, Gato, que é o... Kanojo no Kanojo no Neko. Que é ela e o seu gato. Três filmes muito bons do Makoto Shinkai. E só acrescentar aqui rapidinho o Makoto Shinkai, né? Que vocês acabaram de ouvir. No meio do tempo da gravação pra essa leitura de e-mails, foi anunciado o mangá do Kotonoha no Niwa. Yeah. Oh, yeah. Só isso. Um adendozinho rápido. Nossa, o timing tá bom, hein? Tá muito bom. É. E pra fechar, né? As dicas da próxima semana. As dicas são Netflix, São Francisco e Família. Ahá. É, tá legal. É um tema bom. Gostoso. Acho que o pessoal vai conseguir matar. É, eu acho que sim. Mas é isso, galera. Muito obrigado por mandar esse e-mail. Muito obrigado por mandar comentários. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter também. E então até semana que vem. Falou, galera. Até semana que vem. Falou. Falou, fui.